não matarás. Trabalhando contra nós mesmos, sempre sairemos derrotados. Enquanto isso, o que eles fazem? Começam em Brasília a semana na quarta, encerram na quinta, matam a segunda, terça, sexta. O político em qualquer canto do planeta é o anticristo, sexta, besta. A atração principal do telejornal, a procura de status, investe no visual. Realmente eu sou um marginal e quero ver sua cabeça, seu louco, seu mal. Isso é mesquinho, vejo nos seus olhos tochas de fogo luzindo. É só olhar pra eles e ver que não estou mentindo. Que não é vacilo, delírio, nem sonho. Mal político pra mim, o pior dos demônios. Junta logo suas malas e vai, vai, vai. Assassinos sociais, é. Os poderosos são demais. Assassinos sociais, é. Os poderosos são demais. Assassinos sociais, é. Os poderosos. nós, negro, é nós, preto. Tamo junto e misturado, parceiro.